André CDs. O Moral de Ibicuara. É o pote correr de responsa, tem que respeitar, meu Simão. O príncipe dos paredões. É, hoje eu vou sair pra beber e esquecer toda a tristeza do meu peito. A mulher brigou comigo, me deixou. Hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor. E vou beber pra esquecer. Vou me divertir. Quem sabe encontre alguém que goste de mim, que eu possa me envolver. Te enganar, mentir, fingir que esqueci, mas a verdade é que eu vivo a sonhar em te ter voltar. Me perdoa, não fui santo, errei. Esse é meu último pedido, amor. Loucamente assim eu só te amei. Não vai doer voltar comigo, amor. Volta, volta, vai. O seu olhar tá me dizendo, você tá me querendo. Volta, volta, vai. A nossa felicidade, nos amamos, você sabe. Cleiton CDs, meu parceiro Luizinho CDs, o Moral de Aracaju, tamo junto, colado com o Príncipe dos Paredões, a Luizinho Pisolá. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. E se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você. Vem a Deus dessa paixão. Exclusivamente Gelão e Parateiro, HP Sistemas, Paredão Paraíso das Flores, Paredão Brutão. Estava pensando na vida e de repente ela apareceu. E com carinho me deu um beijo seu. Eu fiquei apaixonado, com o coração disparado. E ela me abraçou e disse: meu amor é todo seu. Eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela. Pele morena, seu beijo doce quente me envenena. Eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela. Pele morena, seu beijo doce quente me envenena. Um forte abraço a todos os caminhoneiros desse meu Brasil. Tamo junto, colado com o Pêncer dos Paredões. Vocês são top demais. Olha o seu bug. Essa é pra tocar no paredão. Paraíso das flores, é qualidade e pressão. Simbora! Olha o Matheus, é top, nego. Mesa pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada o ceviche. Toda cheirosa, fez até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, e eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima, e eu ainda não digeri esse final. Tá engasgado aqui aquele tchau. Forte abraço pra toda a galera da 242, meus amigos Pezão, Gabiru, Fabiana e César. Tamo junto, colado, vocês são top de verdade.